3190 decola 119. Chama o controle 120 decimal 8, chama o voo. Obrigado, 208, Matheus, tá 3190. American Airlines 229, call identification, sentiment only 060, clear on arrival. So maintain ground level 0, push to the field, I'm on arrival, American. T29, start with the speed, is 230 knots. 230 on the knot, American. 230 knots. Para ingresar nos litros del suelo. esquerda, pela esquerda. Levantador 5, pega o chico de trás, chama agora para o instalador, é 198, pessoal, lá. Com 15 nós, sem chuva no momento, depois autorizado no zero. 200 e você para o 250. Airwind 229, intercept local level course, turn the right, airwind 140, com established. 140 established, so we'll call you established on the localized American 229. Send to 200, descend to 3,000 feet. Send to 3,000 feet, American 229. Wilson, inspeção do Cimatão 060, chegando por médio 1. Clear final SX3 approach, runway 10. My signs, holder, women, 1019, expect jump frequency. Okay, center maintain 2000, clear for the ILS X-ray to runway 10, 1019, American 229. Juliet approach, WM. Sir, my chief, it's happy to start Juliet Chaffee. Complete a aproximação de SFC, cabeceira no zero, chama a torre Salvador em 1-1-8, principal 9-5. 1-8-9-5, Juliette, chama a isca. Decimal 9, onde é? Salvador, papapá, Juliette, chama a isca. 2-9, chama a 2-5-0. 0-0, isso para 3-3, o último tem Salvador 9-0-9. Papapá Juliette Alpha Whisky, a torre, prossiga. Já interceptou o sinal da 10, estamos visual, solicitamos para tráfego visual para 17. Leitor do Juliette, espera o seco de tráfego, chamando a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Já a próxima duna, como devido à proximidade, se eu manter a aproximação para 10. Solicitam 360, a possibilidade pela esquerda para prosseguir para 17. Cortando a base, Juliette Alpha Whisky, reporte final de 3 milhas da 17, ok? Prossiga para conhecer em mar. Afirmativo, estou visual com a pista Juliette Alpha Whisky. Agilizando a medida possível, fica com uma base curta, reporte na final da 17, Juliette Alpha Whisky. Excelente, visualizar de lado 4 sobre a. Cinco para seguir. Desde o tráfego em Buna, autoriza agilizar direto 4 sobre a. Padrão 05, forma o segundo tráfego. Já ingressando no final do 17, agilizando sem interferir, reporte no solo. O vento 30 graus, com uma dúzia nós. Reporte visual com tráfego. Ainda não visual contrário, mas se enche para a final 17, sem interferência, direto para o Gré, Guardião 05. Tráfego um Learjet 45, o Guardião 05, aproximadamente agora girando base para 17. E se enche do tráfego. Learjet Alpha Whisky informa o tráfego à direita do helicóptero da Polícia Militar, e a direto pousar no FAT 4, à direita do eixo da aproximação da 17, não vai interferir, está mantendo 500 pés. Afirmativo, Juliette já foi. Juliette. Solo controlado. Vitorino e Juliette, mantém a farol de Itapuã, aguardando autorização para o cruzamento da final do 1-0 com o Boeing 757 e a próxima ao marcador externo e um Learjet retorno para o Zona 7, aguarda autorização. Juliette Alpha Whisky, pouso autorizado na 1-7, o vento é 1-20 graus, 1-12 a nós. Whisky! Hello, this is the Tower American 229, home final, runway 10. 200, this is Paulo 206, última direção aventura 1-0 no Mavi, original é 7-3, autorizado 1-0, chama o estabilizado na louca verde. O autorizado. Do not interfere with your approach. The wind is 120 degrees with 14 knots. Clear to land runway 10. Roger, Tampa, clear to land runway 10, American 229. Let's have a whisky no solo 36, confirmando o 45, Aerostar. Direita via Papata, o 45 livre frequência. Então, bom dia, Juliette Alpha Whisky. Não, 05 no solo 36, livre frequência, bom dia. Estou aguardando a autorização para a ingressão na final da 35. Tráfego já aproximadamente 3 milhas da cabeceira 1-0. Tá só o contrato, vai acertar um 270, acho que dá tudo para cruzar. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia, azul 4399 do Ponte Pereira 1-0. 0299, confirme-se desta visual com o Boeing 757 na porta final 1-0. Do tráfego que pousa, o Boeing 757 American Line está autorizado azul 4299 em área manter cabeceira 1-0 após o tráfego. Após o tráfego na final, ali mantém azul 4299. Juliette, autorizado, final da 35, reporte na cor final. Autorizado, final de 35, vai reportar na curta do torcedor. On the ground at 39, by the right boundary taxiway Foxtrot and call Salvador ground frequency 121.9. Have a nice day. Okay, 121.9 for American 229. Torinda Juliette, pouso autorizado, pista 35, vento 120 graus com 15 nós, 15 nós. Isso para 2003, o time de Salvador 09, livre final e SX3, cabeceira 1-0, chama o estabilizado no louco do grupo. Pessoal, 2019, autorizado SX8-10, comando estabilizado, gol 9-0. Azul 4-0-2, isso para 1-3-3-3, o time de Salvador 1-0, 1-9. 1-0-1-9, SX3-10. Decolagem para Azul 4-2-9-9. Juliette no solo 40, à esquerda é a via Oscar até o 44, tá livre, consegui ali o frequência, bom dia. Call now, Soldo. your approach. Frequency 120.80, have a nice flight and good day, sir. 8080, thank you, Solon, Azul, 27, Solon. Pistão 0, vem turno 2, 0 graus com 1 no 5 nós, 15 nós. Eu sou os 4 0, 8 2. bom dia ainda, voa 9148, na próxima ponta, espera da 90. Diego 9148, confirma o visual, contrato, curta sinal 90, Embraer 190 da Azul. Boa, sim. Faz a passagem do tráfego na curta, o 9148, após o tráfego autorizado, a linha de manter, cabeceira 10. Sente, após o tráfego na curta, a linha de manter, o 9148. Paulo 52, à direita na época, Paulo 21, decimal 9, azul 402, bom dia. Bom dia, 21, azul 402. Autorizado a decolar, pista 10, vento no 20 graus, com uma dúzia nós. Sim, vou falar, jogou 9148. Chama 7, 8, 5, a primeira chegada é 2 metros. Se se mantém a 050, nós chegamos, isso é. 4 sem agitação, deve se manter o nível de voo 050, chegando a ser média 1. Sem indicação, desce e mantém o nível de voo 100 inicialmente, chegando com a média 1. Frequência 2835, 3, 5, 8. 2, 2, 3, 5, tráfego a velocidade? 250. Aí o 4504 de velocidade. Redução agora para 230. 230, agora tem um passo a 12 horas, 7 metros a mais. 4, irá seguir com o número de aproximação 10 mil. Então, 4714, isso é para o 070. 07 pois, tá, tá para o 3604. 4, desça a partir de agora com a extinção. Fecha extinções para 2003. Tinha uma pressão agora no 09. E o final ele vai ser possível de lição. Agora chama sobre o no louco e agora. Tem restrições até 2000, com 2019, tá? 3604, tá? 3604, veio ETAP. Azul 5048, isso é para 3 mil 10, última tem salvador 09. 3745, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 40 graus, com ONU 59. Autorizado a alinhar e decolar da ONU 0, tá? 3745. Boa, 3378. Sou direto TAP. Para 7 no 4, isso para 4 no 3, o time é Salvador no 0 no 9. 4 no 19, para 7. No 5, decimação 040. Decimal 040. 5 decolo 05, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, uma boa tarde. Olha, Salvador, boa tarde, está 3745. 3745, contato na Rádio Colégio, seguiu até a minha de voo 390, posto a 2 mil pés, direto Leda. 11.000, direto Leda, está 3745.

47 no claro, deixa para 3 mil férias, o time tem Salvador 909 e descendo velocidade 1809. Reduzindo para 3 mil férias o 47 no claro. 3745, chama sempre Recife 2235, alternativa 2308. 12835, alternativa, confirma? Estamos na 2308. 238, obrigado. Informará a gestão sobrevoo, até o Mago. 4, solo 12, à direita na Eco, solo 21, decimal 9, bom dia. Eco 29, bom dia, certo? Azul 5048, pouso autorizado 90, vento no 40 graus com 14 nós, 14 nós. Autorizado o pouso para o 5048. Avistando 4274 4714 4714, compete aproximação da Sul, cabeceira Mazeiro, chama a Salvador em 198, decimal 95. 4714. Sou de Salvador, boa tarde, Sul 4714, 8 milhas da cabeceira Mazeiro. Alfa 4714, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 019. Ciência, guardando autorização 4714. Senhor, está livre interceptar o locador, chama estabilizar. Desce para 2 no 3, o time tem salvador no 019 e o sinal é LS e seu disco de velocidade. Nossa! Vai, deixa eu ver o sinal de velocidade. Este é o seu último e seu disco de velocidade. Mantenha ainda 3 no 3 e aguarde o processo das comunicações. Azul 5048 no solo 15 à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. 219, é. 3378, complete aproximação e você destrua tudo esse número de Alexandre Torre, Salvador, em 198, decimal 95. 395. Nosso policial, para 2 hotéis, o último tem Salvador 109, livre final LS, agora transferência para as comunicações. 2000, Passando externo, estabilizado. Direto 3378, aguarde, pista livre, número 2, altímetro 019. Valeu, 3378. 0909. 3000, 109. 309, bom dia. Direto lá, 309, tá, 4794. Pista no zero, vento 130 graus com 15 nós, 15 nós. Agiliza as manobras assim que autorizada. Avisou com reboio da TAM curta final no zero. Tinha 140 após a passagem do tráfego na curta. Está autorizado agilizando na linha e manter cabeceira no zero. Aluno 5, encheu de sinal 2 para 1509.